Presas da Caatinga vai agora começar. Para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação. Riquezas da Caatinga, um programa da articulação semiárido brasileiro, ASA Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, com muito prazer começamos mais um Riquezas da Caatinga. Hoje vamos falar sobre as cisternas de placas e o desenvolvimento local. Você vai ficar sabendo sobre como a implementação dessas tecnologias contribui para a construção de uma nova economia. Baseada na cooperação e no compromisso com a convivência com o semiárido. Chegue mais perto, o Riquezas da Caatinga está no ar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. As cisternas de placas, além de transformarem a vida, contribuem com uma economia diferenciada no semiárido. Essa economia é diferente porque o lucro não é apenas o dinheiro. É também a geração de trabalho e renda para agricultores e agricultoras. E a construção de alternativas que tornam o semiárido uma região cada vez mais próspera. A construção das cisternas de placa envolve profissionais como pedreiros e pedreiras que são capacitados nas próprias comunidades. Envolve também fornecedores locais de materiais de construção e prestadores de serviço como hospedagem, alimentação e transporte. E o melhor é que nesse negócio, todos e todas saem ganhando. É desenvolvimento sustentável para as comunidades do semiárido. A coordenadora do Movimento e Organização Comunitária, MOC, organização que integra a ASA, Camila Santos. Conta pra gente como as cisternas vêm contribuindo para o desenvolvimento local da região Sisal, no estado da Bahia. Bom, os programas da ASA causam efeitos significativos na região e através do efeito P1 mais 2 nós conseguimos fortalecer a economia local a partir do momento que nós fazemos a aquisição do material de construção nas lojas comerciais local no município. Além disso, contribuímos para a regularização fiscal dos fornecedores, quer seja de alimentação, quer seja de prestadores de serviços, de postos de combustíveis. O programa também gera renda para que os próprios agricultores eles possam ter um trabalho na perspectiva da construção da cisterna, quer seja de consumo, quer seja de produção. Então, através da formação de cursos de novos pedreiros, eles aprendem a técnica da construção da cisterna, o que viabiliza a permanência do homem e da mulher no campo. Além disso, causamos impacto também nos jovens rurais, porque esses jovens eles passam a ser monitores dos cursos de gerenciamento de recursos hídricos e também gera renda. Esses jovens são estimulados a se inserirem e ingressarem na academia, né, nas universidades estaduais, federais, que nós temos aqui também na região. O investimento feito pelos programas 1 milhão de cisternas, P1MC, e Uma Terra e Duas Águas, P1 mais 2, incentivam o comércio local por meio da construção de alimentos e materiais de papelaria para as atividades de formação, da contratação de serviços como hospedagem e transporte, e a compra de materiais de construção como cimento, areia e arame. Ou seja, distribui recursos no comércio local. É assim que as cisternas mostram que uma nova economia e um novo desenvolvimento são possíveis no semiárido. O comerciante Almir Luiz da Silva é dono do AgroShop Pajeú. A empresa fornece material de construção para o programa Uma Terra e Duas Águas, P1 mais 2, no município de Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú de Pernambuco. Seu Almir fala sobre os impactos de ter participado do processo para a construção de cisternas na região. O impacto foi muito bom, não só para mim, como também para a região, como também para o semiárido. O pedreiro que faz essa cisterna, que é da ASA Brasil, ele é da própria localidade, então já tem um dinheiro que fica na própria localidade. A gente que faz a entrega do material para construir essa cisterna, o ferro, a arame, a areia, a brita, o cimento, nós somos da região. Nós compramos a areia do pessoal, 99% vai ser beneficiado com a cisterna. Então o dinheiro já fica todo na nossa região. É muito bom para a região, que é uma quantidade de cisterna que desde o governo Lula foi lançado com 1 milhão de cisternas, agora vai 275. e é muito bom. Então o impacto é muito, muito, muito, muito bom mesmo para a nossa região. Que esse dinheiro fica todo exclusivamente na nossa região. Não vai para fora, não vai para ninguém de fora. Como você acabou de escutar, as cisternas, além de transformarem a vida e a paisagem do semiárido, também contribuem para o desenvolvimento da região. E Daniel, desenvolvimento não é só trabalho e renda, é saúde, cidadania, alimentação saudável. Quer saber mais, Leila? Tem ainda a autonomia política e a igualdade entre homens e mulheres, além de um bocado de outras coisas. E falando nisso, no próximo bloco você vai conhecer a história da cisterneira Maria do Carmo, do município de Teofilândia, no estado da Bahia. Ela vai contar como a vida dela mudou, desde que passou a trabalhar com a construção de cisternas. Agora vamos ouvir Santana, o cantador, com a música de autoria de Maciel Melo, Tampa de Pedra. Abre o botão, abra também seu coração pra essa música escutar. Você bagunçou meu coração, tirou ele do peito e sacudiu pela calçada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Você fez de mim o que queria, tirou minha alegria, desmanchou o meu viver. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Ou de casa ou de fora, um esmolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Ou de casa, ou de fora, um esmolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Carinho e muito zelo, tua pele cor de neve e o ouro do teu cabelo. Você bagunçou meu coração, tirou ele do peito e sacudiu pela calçada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Você fez de mim o que queria, tirou minha alegria, desmanchou o meu viver. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Ou de casa ou de fora, um esmolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Ou de casa, ou de fora, uma bolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade. Quem agride a natureza deve tomar cuidado com o curupira, homem pequeno de cabelos compridos e com os pés virados para trás. Ele persegue quem faz queimadas ou pratica o desmatamento. O saci-pererê é negro, fuma cachimbo, usa um gorro vermelho e tem uma única perna. Ele adora fazer travessuras, espanta cavalos e vive acordando as pessoas com as suas gargalhadas. Ainda tem a mula sem cabeça, o lobisomem, o boi-tatá. Essas são algumas das lendas e dos mitos que povoam a imaginação de quem vive no semiárido brasileiro. Se elas existem, tem gente que jura que já viu. Outras pessoas acham que tudo isso não passa de frutos da nossa imaginação. O que importa é que essas são histórias contadas de geração para geração e que fazem parte da cultura do povo sertanejo. Elas valorizam o saber popular de quem vive na região do semiárido. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Realização ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Estamos de volta com o programa Riquezas da Caatinga, que hoje fala sobre cisternas e desenvolvimento local. Dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, afirmam que na zona rural do semiárido, 3 milhões de pessoas vivem com apenas R$ 70,00 por mês, ou seja, em condições de extrema pobreza. Diante dessa realidade, o trabalho de construção de cisternas é uma boa oportunidade de trabalho e renda na região. E Daniel, muitos agricultores, ao se capacitarem como cisterneiros, encontram na atividade a oportunidade de trabalho e renda para permanecerem convivendo com o semiárido. Ah, Leila, muitas agricultoras também têm mudado a vida a partir do trabalho com a construção de cisternas. A cisterneira Dona Maria do Carmo, do município de Teofilândia, no estado da Bahia, é um bom exemplo dessa mudança. Mudou muito na minha vida. Eu posso dizer que o conhecimento que eu tenho do trabalho da cisterna, a minha renda mudou 70%. Aí, para mim, mudou muito. E o respeito, a conquista que a gente tem com os companheiros, porque os companheiros não acreditam que mulher é capaz de fazer cisterna. E, na verdade, a gente é capaz de mostrar para as pessoas. A gente faz e tem essa, já tem essa confiança. Quando a gente trabalha com a mão na massa externa, a gente também pode trabalhar com a mão na massa em casa. A gente pode construir, a gente pode botar piso, a gente pode botar reboco, a gente pode fazer revestimento. Você sabia? O desenvolvimento de uma comunidade depende, antes de tudo, de uma coisa: acesso ao conhecimento. Conscientes dos seus direitos, as comunidades se mobilizam para lutarem por políticas públicas e transformarem a realidade em que vivem. Os programas P1MC e P1+2, além de construírem tecnologias, incentivam a formação e a organização das famílias agricultoras. Como ferramentas importantes para a convivência com o semiárido e para a construção do desenvolvimento local. Você sabia? Chegamos ao fim de mais um Riquezas da Caatinga. Não esqueça do nosso recado de hoje. As cisternas são importantes tecnologias para a convivência com o semiárido. E a convivência com o semiárido é o desenvolvimento que a ASA defende para a região. Um desenvolvimento em que todas as pessoas saem ganhando. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Lembrando que você pode entrar em contato conosco mandando uma carta para o endereço Rua Nicarágua, 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190. Se preferir, mande um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligue para o número 0 operadora 81 2121 7666. O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, que tem apresentação de Leila Freitas e Daniel Lamir. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Riquezas da Caatinga acabou de apresentar para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou informação. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.